Simão, é. Se morrer, nasce outro que nem eu, pior ou melhor. Se morrer, eu vou descansar. É muita esculacha nessa vida. Ei! Falcão não dorme, nem cochila. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na loja de plantão, no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, me visita no escuro. Pulo. É fácil vir aqui e mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Desintoca, sai da toca, joga vera. O choro é de raiva de menor, não espera. A laje é o posto, imagem do desgosto. Taja preta na cara pra não mostrar o rosto. Vai! Esquero e foguete no punho. Quem vai passar ali pra sua vida é rascunho. Fumo envenenado pra poder passar a hora. Vive o agora, o futuro ignora o amor. Do sangue tá na boca. Vivendo o dia a dia, ele descobre que sua esperança é pouca. Moleque velho, garoto bom. Compra. Pirralha, tira, menino toma verde branco. Falcão fica na loja de plantão, no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, me visita no escuro. Pulo. É fácil vir aqui e mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, mandar blindar. O menino foi pra vida bandido. Falcão não dorme. Olha perto, guerreado como errado. Me fechado com quem ele acha que é o certo. Bolatrão. Menor revoltado, uma apanha calado pra não cair como safado. Cabelo dourado, pele queimada, quem se acha bom, bom, bom. Quando tá de frente pro bicho, desse caga. Chute, mágoa, arma, ambição. Guerreiro juvenil é resultado da combinação. Irmão de quem? Quem? Filho de ninguém. Quem? Medo do malinho, olha o sacode. Dito e feito, grudado no asfalto. Tão respeito, vagabundo, engole seco pra não. Dá dois papos. Tu tá ligada e eu também. Vagabundo é mais ou menos não te. Amém. Nem poder paralelo, nem poder constituído. Pobre reunido, é quadrilha, bandido. Sim. Faz sentido um ambiente marginal. As cores da sua roupa equivalem a um funeral. Sujo, lombro. O sangue ferve, quem faz a segurança do asfalto ele chama de fé. Pra que der minha doença tá na pele. O olho avermelhado anuncia que ele tá na febre. Para fome. Do último modelo, o sonho de criança cresceu e virou pesadelo. Sem meio termo, dormindo com o inimigo. Escravo do perigo, traição de camarada. Fez feio no desenrolado. Achou a cara. Menos um no caminho, uma mais na patrulha da cidade. Intensidade, excesso de vontade. Neurótico, flexível quando tem que ser. O que vale é o proceder. Sem causada pra não ficar fudido. De menor. 15 anos, ferramentas e um olhar de bandido. São os filhos que o Brasil não assumiu. Valeu! Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão, no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, me visita no escuro. É fácil vir aqui e mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão, no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, me visível no escuro. Pois. É fácil vir aqui e mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Jovem, preto, novo, pequeno.